A paz, a guerra, a morte e a vida, o tudo e o nada, demorou, meu rap, minha cara. Sai da frente, senão vou atropelar, eu tô aqui pra falar, meu destino é rimar. O meu rap é minha cara e eu não deixo falho, um 5-0 no ar, pronto pra guerrilhar. Aqui quem narra meu bom é a linha de frente da fita, uma história sem autor. Um personagem da vida, não sei se sou abençoado ou amaldiçoado. Não quero ser louvado e nem sacrificado. Se eu fosse um playboy não estaria aqui. Se eu fosse um político iam rir de mim. Mas sou preto, pobre e condenado a lutar pelo povo até que prove ao contrário. Diferente de tudo que imaginou, sou um problema, mano, que o sistema arrumou. Um blindado, um caça, um radar potente, detectando, mano, um erro em sua mente. Eu assinei um artigo que na lei não existe. Sou testemunha ocular do verdadeiro crime, um cúmplice perfeito para um crime parcial. Vou matar sua raiva e todo seu mal. Pra uns um sonho, pra outros um pesadelo. Carnaval são 4 dias, nosso rap é o ano inteiro. Minha paz só termina quando começa a sua guerra. Você já guerreou e eu já tava nela. Em ação, sem perdão, comandando a missão. Som aqui paga pau, é 100% ladrão. Lucifer me ajuda, tropeiro boiadeiro. Criado no terreiro inteiramente brasileiro. Um antídoto real, uma bala dum-dum da Santa Cruz de Jesus. Sou filho da Zona Sul, vou colocar sua mente em cana. E não vou ter dó, aí ladrão, então assina mais um B.O. Demorou, demorou. Mas chegou, invadiu, explodiu. Quem sentiu um 5-0, a resistência, trazendo o rap do século 21. Aí playboy, então cola aí, é com você. Larga seu carro, seu dinheiro e a TV, chama seu pai, a sua mãe e a sua irmã pra acreditar que seus ídolos não são dignos de fã. O PM te protege, mas mata o pobre a sangue frio. O político te ajuda e esquece do Brasil. Mas que se foda, se com você tá tudo bem. Se morre 1, 2, 3, o que tem? Mas é aí que você se engana. É por pensar assim que acabam com a sua fama. Te catam de quebrada, te roubam tudo que tem. Nome da fome, do vício, do desemprego. Amém. Sua mãe vai chorar, vai chorar. Vai perguntar por que que isso aconteceu. Aí senhora, desculpe eu te lembrar, mas periferia não é um problema seu. Tá aí o sistema que comanda a nação, mas irmão, o controle tá nas suas mãos. Quando o demônio não te acha, você é quem o procura. No boteco, na TV ou na esquina da loucura. Se deixa se levar por um copo de pinga, uma carreira ou uma propaganda bem feita, aí já era. Lá vai mais um mano pro poço, depois de um tempo um bebum da carreira. Só o osso numa cela fria, chorando a solidão. A 7 palmos da terra, dentro de um caixão. Aí virou cuzão, sabe bem como é. Se entra nessa, entra, é porque quer. Ainda quer me tirar, veja só. Bicho, bicho, tem dó. Aspirador de pó, vou colocar sua mente em cana. E não vou ter dó, aí ladrão, 1, 2, assina mais um B.O. Demorou, demorou. Quem narra meu bom é a própria alma do rap. O abalo sísmico sacudindo o planeta. Tá aqui, Mika, sonora perfeita, verdadeira fusão entre o bem e o mal. Demorou. Deu soltar meu arsenal, o cidadão aqui, mais do que nacionalista nesse Brasil. 500 anos de mentira, um pesadelo intenso. Este é o símbolo de um sistema que domina por todos os lados. Mas aqui diz um homem preto desta flâmula: o futuro é nosso. O passado foi embaçado. Jesus Cristo nasceu fugindo de polícia. 2000 anos depois, meu povo na correria, tomando bala dos tira, morrendo na Guerra Fria, vagando à noite, agonizando de dia. Aí, mano, malandro, maluco, ladrão, a cada instante nasce mais um sangue bom. Uma criança cheia de vida e esperança pra fazer parte da loucura desse mundão. Eu falo sério, é o nosso futuro em jogo. Chegou a hora do povo abrir o olho. Aqui o mano com a mente nervosamente acionada pra nunca se entregar. A resistência, esse é sempre será nosso lema. Um guerreiro de aço derrubando o sistema. Um personagem da vida em cenas de cinema. De uma história que o autor não sobrou pra contar. Ladrão que rouba pobre, sentença, pena de morte. Ladrão que rouba rico, eu não tenho nada a ver com isso. Assim que tem que ser, assim será. Demorou e que assim seja. Demorou, demorou, demorou, demorou, demorou.